Fala galera, aqui é o Seu Baque e esse é o Seu Baquecast, edição número 4. Hoje a gente vai falar sobre um livro do Tolkien chamado Contos Inacabados. Uma das definições para saber se você é nerd é que o nerd é uma pessoa que busca sempre se aprofundar mais nos assuntos. Quem gosta de Tolkien... Vai, levanta a mão! Vai, levanta a mão! Pode ser nerd ou não, mas se leu Contos Inacabados, se aprofundou muito no assunto. Silmarillion já é uma leitura de aprofundamento muito legal e um dos melhores livros, na minha opinião. Mas Contos Inacabados é realmente um livro que aprofunda muitos temas. Contos Inacabados não é classificado assim como um excelente livro. Ele até é um livro que tem uma leitura bem difícil, mas o aprofundamento que ele dá em todos os temas é sensacional. O livro é dividido em partes desde a Primeira Era. A primeira parte do livro fala sobre os filhos de Urim. O link pro post dos filhos de Urim tá no post deste seu podcast, só ir lá e clicar. Apesar da gente já ter falado no post sobre o livro dos Filhos de Urim, pra quem não leu o post, apesar do link tá aí, dá uma lidinha lá, eu vou falar brevemente. Os Filhos de Urim é o conto do Tolkien mais grego, e tem aquela coisa assim, bem do oráculo grego, onde o homem vai e fica sabendo o seu futuro, e o homem não consegue tomar as rédeas da sua vida, porque o futuro já tá traçado. E mesmo que ele tente fugir, às vezes a fuga é o que leva com que ele concretize a profecia. Os Filhos de Urim é exatamente isso. Turin, pai de Urim, é amaldiçoado por Morgoth. A gente não pode esquecer que o Morgoth era o chefe, digamos assim, do Sauron, né? E ele desfere essa maldição pro Turin, que vai repercutir na vida do Turin, do Urim, da filha, da esposa e assim consecutivamente. Vale dizer que se você for ler Os Filhos de Urim, o bom é comprar a edição dos Filhos de Urim. Os Filhos de Urim está no livro Contos Inacabados, é a primeira parte, os contos da Primeira Era, é a história mais marcante mesmo da Primeira Era, mas para leitura fica melhor a edição sozinha dos Filhos de Urim. Assim, falar que ela é muito bonita, ela é toda ilustrada, é uma edição ilustrada pelo Alan Lee, um dos principais ilustradores do Tolkien. É uma edição muito bonita, é uma edição muito legal de se ter, de se ler, fica bem prazeroso ler ela. A segunda parte do livro fala sobre Númenor. Quem só assistiu O Senhor dos Anéis e não leu o livro, não sabe, mas Númenor, na verdade, é uma ilha onde moram os Númenóreanos. No Contos Inacabados, Tolkien, assim como ele faz com toda a Terra-média, ele busca mostrar a geografia do lugar, que tipo de Númenóreano morava em cada lugar da ilha. Não era assim um bunda-lelê, todo mundo mora junto no mesmo lugar. Não, cada lugar da ilha de Númenor tinha um tipo de Númenóreano. Essa parte da Ilha de Númenor já se trata da Segunda Era. A Primeira Era, a grande marca, é a história dos Filhos de Urim. A Segunda Era é a mais marcada pela história da Ilha de Númenor e a história da Galadriel. A história da Galadriel já é bem falada no Silmarillion. Ela tem um destaque muito grande na travessia dos Elfos para a Terra-média. Ela é uma figura de liderança muito forte. Apesar do livro se chamar Contos Inacabados, todos os contos que aqui estão têm um final. O livro não foi imaginado assim pelo Tolkien. Na verdade, ele é editado pelo Christopher Tolkien, o filho dele. Muitos dizem que ele só colocou um grampo, entregou na editora e disse, imprime aí. Mas quando a gente lê, a gente entende o grande trabalho que ele teve de reconstrução do material do pai. Voltando a falar sobre a Galadriel, é um capítulo bem extenso do livro, onde ele passa muito tempo explicando a vinda da Galadriel, a importância dela. A gente lembra do Senhor dos Anéis, ela aparece com o marido dela, o Celeborn. Ele também é muito importante para os elfos, no mundo elfo, e tem um destaque importante no livro também. Ainda falando um pouquinho no capítulo relacionado à Segunda Era, apesar de ser interessante a gente saber um pouquinho mais sobre os Númenóreanos e a Ilha de Númenor, tem uma coisa bem chata que o Tolkien sempre fez nos livros dele, que é descrever a linhagem dos Númenóreanos, ou pelo menos das principais famílias, por uma, duas, três, quatro, cinco, seis gerações. E nisso, você leva bastante tempo no livro. O livro é aquele tipo que você tem que ler com dois marca-páginas. Um, na página que você tá lendo, e a segunda é nas notas. Porque é daquele tipo de livro que tem uma frase, aí tem um númerozinho, e você tem que ir lá nas notas, ver o que ele quer dizer com aquele númerozinho. E fica bem difícil. É um livro que tu não consegue sentar e ler páginas e páginas sem parar. Toda página você tem que voltar lá no capítulo de notas. E isso acontece bastante, bastante mesmo, principalmente nessa segunda parte dos contos da Segunda Era. Pelas linhas dos Númenóreanos. Depois tem toda a história do Aldarion e a Erendiz. Uma história, sempre os livros de Tolkien tem, né? Uma história de amor que tem um pequeno problema para que as pessoas fiquem juntos. No Silmarillion tem, no Senhor dos Anéis tem, nos Contos Inacabados tem, nos Filhos de Urim tem uma história super complexa de relacionamento também. Mas a parte realmente interessante do livro, talvez seja porque a gente leu O Senhor dos Anéis, a gente viu os filmes, a gente tá mais próximo desse mundo. São as partes relativas à Terceira Era. Quando a gente lê o livro, a gente fica pensando assim, poxa, por que que isso aqui não está no Senhor dos Anéis? Os contos relacionados à Guerra do Anel eu vou deixar pra depois, mas pro final. Eu vou falar um pouquinho sobre os outros contos da Terceira Era. Uma das coisas que me deixou bem decepcionado foi a história que eu esperava muito, foi a história que me levou a comprar o Contos Inacabados, é a história dos Cavaleiros de Rohan, que no começo eles eram meio que uns mendigos da história, eles eram chamados até de carroceiros, eram os carroceiros. Óbvio que não tem essa conotação que a gente tem hoje em dia, né, do carroceiro, da carroça que trabalha na rua, não, era um outro tipo de conotação. Só para situar o ouvinte, o primeiro reinado de Rohan acontece depois do último rei de Gondor. A amizade de Gondor com Rohan acontece já com um dos regentes. A Terra de Rohan foi uma jogada política muito inteligente do regente de Gondor, que deu aquelas terras para aquele povo, para que eles ficassem mais perto de Gondor, para que eles formassem uma linha de defesa. Nada de graça, tipo, toma essas terras para vocês, vocês são legais, vocês nos ajudaram, fiquem aí. Num determinado momento, Gondor, que estava sendo atacada, precisou muito da ajuda dos carroceiros. E eles, para chegarem até Gondor para ajudar no combate, ia ser uma travessia longa e extensa. Era um período muito grande de preparação e atravessar o terreno até chegar a Gondor. Para os carroceiros, os cavaleiros de Rohan, também era muito difícil, pois eles tinham que despender de uma tropa muito grande para chegar até Gondor. Nem todos chegariam vivos até Gondor, porque as dificuldades no caminho eram grandes, deixando assim as famílias e as terras deles sozinhos. Mas ainda assim eles foram, ajudaram Gondor. Aí se criou uma amizade muito grande entre o líder dos carroceiros e o regente de Gondor. Com isso, o regente de Gondor, muito inteligentemente, fez o quê? Deu terras mais próximas a Gondor para os Cavaleiros de Rohan. Assim, formava uma linha de defesa que, bem ou mal, protegia Gondor numa determinada direção. Essa era a parte mais esperada por mim do livro, e na verdade foi a mais decepcionante, pois tu começa a ver que o povo de Rohan, na verdade, apesar deles serem muito aguerridos e realmente excelentes guerreiros, eles eram mais um povo mais mendigo. Era um povo bem mais pobre e bem mais deficitário de muitas coisas. No filme e no livro do Senhor dos Anéis, pra mim, eles passaram uma grandiosidade maior que nos Contos Inacabados, mostrando as origens deles e de como tudo começou. Se mostrou que não, que nem sempre eles foram assim. Esse é o primeiro conto da primeira parte da Terceira Era. A segunda parte dos contos da Terceira Era, que na verdade é a parte mais interessante mesmo, já diz respeito à Caçada do Anel. Explica bastante por que que os Cavaleiros Negros demoraram tanto para chegar até o Condado, até o Frodo. Por que que eles deram todo aquele mole? No filme, como existe uma necessidade da urgência, rapidamente os Cavaleiros Negros saíram e chegaram até o Condado. No livro, não é bem assim. Na verdade, depois da tortura do Gollum, onde ele só disse Condado e Bolseiro, eles ficaram um tempão perdidos porque eles não sabiam onde é que era o Condado. Não era uma coisa assim que eles escutaram, ah, Condado, pega os cavalos e vai lá. Não, eles ficaram muito tempo procurando o que era o tal do Condado e onde é que era o tal do Condado. O que que acontece? No filme ficou aquela coisa assim que o Gollum conseguiu escapar, que o Gollum fugiu. Ele não fugiu à toa. Gollum foi solto pra que talvez tentasse guiar os Cavaleiros Negros até chegar ao Condado. Porque o Sauron sabia que o poder do anel ainda era influente no coitado do Gollum. Mas não foi assim, porque na verdade o Gollum também não sabia onde é que ficava o Condado. Os Cavaleiros Negros só perderam o Gollum de vista quando o Gollum foi sequestrado pelo Aragorn. Também na esperança de saber sobre o anel, sobre o Condado. E nesse meio tempo, os Cavaleiros Negros ficaram andando e andando e andando. Eles se dividiram para fazer uma varredura da Terra-média para procurar onde é que ficava o tal do Condado. E mesmo assim, demoraram para chegar lá. Não foi assim de cara. No filme, parece que sim, que eles só pegaram os cavalos e saíram cavalgando até lá. Mas na verdade, não é bem assim. Os contos relacionados à Guerra do Anel são os mais interessantes mesmo. Um dos contos é a história do Saruman e do Condado. Numa determinada parte do livro e do filme, o Saruman critica bastante o Gandalf por ter ficado tanto tempo no Condado e também pelo gosto do Gandalf pela erva dos hobbits. Depois, quando o Barbárvore toma Orthanc e os hobbits estão lá, eles acham um carregamento da erva do Condado. E o estranho é que quando a gente vê isso no filme, a gente não acha isso estranho. Por que que o Saruman tinha a erva do Condado lá se antes ele tinha criticado o Gandalf por isso, né? Na verdade, Saruman era um grande apreciador também da erva do Condado, só que assim, ó, escondido, ele não contava pra ninguém, porque ele achava uma coisa mais baixa, ele se achava grandioso demais para aquela erva, mas a erva do Condado, diziam, era maravilhosa. O Gandalf só fumava da erva do Condado. Então, o Saruman, ele tinha negócios também com o Condado. Uma parte interessante é que quando os Cavaleiros Negros, eles estavam procurando pelo anel, eles foram até o Saruman para perguntar onde é que ficava o tal do Condado. E o Saruman não disse para eles. Usou a voz do Saruman. Who now has the strength to stand against the armies of Isengard and Mordor? To stand against the might of Sauron and Saruman? Que era sua principal arma para enganar eles, iludibriar e mandar os cavaleiros que estavam ali com ele na direção completamente oposta. Saruman tinha bem conhecimento do Condado e uma das coisas que mais enraiveceu ele, não só o fato de ter ficado do anel tanto tempo ali perto do Gandalf e o Gandalf não ter notado que seria muito mais fácil pro Saruman pegar o anel do Gandalf, entre aspas, né, é que ele também tinha negócios no Condado e nunca notou. Quando o Saruman ia negociar no Condado, o Saruman ia fantasiado de Gandalf, para que ninguém visse ele e ninguém suspeitasse. Bem, a parte mais interessante do livro acaba se tornando a parte do Gandalf relacionada ao livro O Hobbit. Quando a gente lê O Hobbit, a gente já chega lá com o Gandalf levando os anões para a casa do Bilbo. Não mostra muito do antes, de como foi a preparação para aquele momento. No Contos Inacabados se fala bastante sobre isso, inclusive as conversas do Gandalf com o Thorin Escudo de Carvalho. A princípio, ficou bem claro no Hobbit que a ideia era derrotar o dragão Smaug, porque o Gandalf já previa o ressurgimento do Sauron, e o Smaug podia ser um aliado muito poderoso. Isso tudo a gente já falou bastante no Selbacast 02 sobre Hobbit. Mas aqui, no Contos Inacabados, os diálogos do Gandalf com o Thorin são muito explicativos em relação a algumas coisas que a gente via que o Thorin, no começo, tinha um pouco de preconceito com o Hobbit. Não conseguia entender bem qual é a importância do Hobbit na demanda. Por que era importante ter aquele Hobbit na equipe dele? Quando a gente lê nos contos, a gente vê que, na verdade, o Thorin, ele não queria o Bilbo na equipe. Para começar, o Thorin não queria nem ir atrás do tesouro. Ele não queria nem ir atrás do Smaug. Ele tava, porra, azar. O Thorin era um rei sem reino. Gandalf começou a conversar com ele. It's called Inception. Ia mostrar pra ele que ele precisava de um reino, vamos lá. Mas na verdade, ele era uma peça. O Gandalf tinha que botar alguém pra derrotar aquele dragão e alguém que ele achava que tinha poder pra isso. Mas por algum motivo que não fica assim tão claro, nem no Contos Inacabados, por que do Bilbo? Aonde que ele chegou que o Bilbo tinha que ser a figura tão importante que fez parte na demanda? Apesar de não ter essa explicação, nem sempre todas as explicações são necessárias, é bem interessante a gente ficar sabendo como foi a preparação preparação para a chegada daquele momento. Eles tiveram N discussões, não foi fácil pro Gandalf convencer o Thorin a ir até o Condado. Na verdade, quando eles chegaram no Condado, o Thorin ainda não estava plenamente convencido da participação ou não do Bilbo. Quem assistiu o trailer do filme do Hobbit, vê que tem algumas cenas ali que não fazem parte do Hobbit. Vão ser dois filmes, o Hobbit é tecnicamente um livro pequeno. Eu imagino que algumas coisas relacionadas a essas cenas complementares que vão aparecer no filme do Hobbit, que já apareceram nos trailers, são histórias do Gandalf e do Thorin relatadas no Contos Inacabados. Ele vai usar esses contos para complementar a história que vai passar nas telas. Encerrando o livro, a única coisa que ele ainda faz é apresentar uma nova raça, que são os Druedain, que na verdade eles são como hobbits grandes. Eles fazem uma comparação no filme que os hobbits passariam por crianças ao olhar de um humano, um adulto que não conhecesse um hobbit. Os Druedain, no meu entendimento, seriam como adolescentes já em fase de crescimento. A melhor parte dessa última parte do livro são os Istari. Os Istari, pra quem não sabe, é a raça do Gandalf. O Gandalf e o Saruman, eles não vieram sozinhos pra Terra-média. E eu achava, até então achavam que eram três Istari, mas não. No Contos Inacabados, eles explicam direitinho, talvez seja a parte mais completa, não digo a melhor, mas a mais completa do livro, é a parte relacionada aos Istari. Conta que vieram cinco, o Gandalf, que era o cinzento, o Saruman, que era o branco, dois sem nome, que eram os azuis, que depois que chegaram na Terra-média simplesmente sumiram, e o Hanagar, que era o marrom. Eu posso estar enganado, eu não tenho certeza, mas o Hanagar, ele também aparece ou no Hobbit ou no Senhor dos Anéis muito brevemente, mas eu não consigo me lembrar. Talvez eu ainda esteja mais errado ainda e seja no Silmarillion. Se alguém lembrar, manda um e-mail pra gente, deixa um recado dizendo aonde é que ele aparece, esse Istari marrom. E ele foi um Istari que também se distanciou dos outros. Os azuis, os dois coitados sem nome que simplesmente sumiram, eles vieram pra Terra-média e simplesmente sumiram. O Hanagar, ele se afeiçoou aos animais. Uma coisa que nós podemos dizer assim, mais franciscana. Ele desistiu do convívio com os homens e passou a procurar mais o convívio com os animais. Aquela foi a vida que ele procurou pra ele, aquela foi a vida que ele quis pra ele na Terra-média. Tal foi o encanto e o amor que ele teve com a vida animal. E finalizando o livro, a última parte é o capítulo sobre as Palantiri, aquelas pedras que aparecem no Senhor dos Anéis, que o Saruman usa para entrar em contato com o Sauron, que na versão estendida o Aragorn usa também para entrar em contato com o Sauron. Eu achava que ia ser um capítulo mais esclarecedor sobre o que eram as pedras, na verdade, mas é um capítulo bem xoxo. Ele fala um pouco mais, na verdade, sobre a tradição das pedras e onde elas ficavam. Não tem muita explicação de o que elas são ou como elas funcionam. É apenas isso, uma explicação da tradição das Palantiri. Quando você termina o livro, e aí é o final dele mesmo, você tem páginas e mais páginas de uma parte que você já passou, que são as notas, o glossário, isso tudo. É um terço do livro só de notas e glossário. Pessoal, foi um prazer para mim hoje apresentar para vocês Contos Inacabados do Tolkien, editado por Christopher Tolkien. Espero que tenham gostado. Um beijão. Tchau, tchau, pessoal. Até mais. E começando a leitura de e-mails do episódio passado, lá no ano passado ainda, Selbacast 03 Guilty Pleasure, eu tenho e você. O primeiro comentário é da Bi, Bi Madalena, leitora assídua do blog. Ela disse assim, esse é um comentário: meu maior Guilty Pleasure é dormir. Sempre tento tirar uma sonequinha em quase todos os locais que eu vou. Eu trabalho todos os dias e nas noites frias da faculdade aqui em BH. Ó, de Minas, podia ter feito um sotaquinho. E fora esse, o chocolate, que sem esse eu nem vivo. Beijos. Beijo pra você também, Bi. E o outro é do Fernando, que manda um e-mail pra nós dizendo o seguinte: adorei o programa, galera. Achei o máximo. O meu maior e único guilty pleasure, com certeza, é gostar dos filmes do Rob Schneider. Sobre esse guilty pleasure, Rob Schneider, vamos deixar assim, né? Tem coisa que é melhor nem falar. Pessoal, quem quiser deixar recado pra gente, pode deixar os recados nos comentários do post, pode entrar em contato pelo Twitter, pela nossa fanpage no Facebook, facebook.com/blogdoseubac, ou mandar um e-mail pra gente para blogdoseubac@blogdoseubac.com.br. É isso aí, pessoal, valeu, muito obrigado, beijão pra todo mundo, tchau, tchau. Até o próximo, até daqui a 15 dias!